Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Nota 7, aqui no seu canal 2. Hoje é domingo, dia 29 de agosto de 2010, e cá estou eu para lhe trazer mais algumas músicas instrumentais, sempre instrumentais. Ora, ontem disse-lhe que o dia iria ser tal e qual como... o dia 2 iria ser tal e qual como o de ontem, ou seja, duas músicas de cada intérprete. Exatamente, e não vamos fugir então àquilo que havíamos prometido. Vamos começar esta emissão da Nota 7 com duas músicas de Paul Mauriat. Paul Mauriat, sem dúvida, um dos maiores maestros. Pede-se a conta aos discos que lançou com instrumentais. Deste espólio enorme deixado por Paul Mauriat, retiramos dois temas. My House and the River, de 1970, e de 1971, La Bikina. São as duas primeiras melodias que vai poder escutar agora, em mais uma edição do Nota 7, a oitava, para este dia 29 de agosto de 2010. Vamos agora até ao ano de 1956, quando os trios Sordina lançavam uma série de instrumentais que vamos passar a ouvir nos próximos instantes. Escolhemos dois para, enfim, para fazer companhia. O primeiro chama-se Comigo é Assim e o segundo, Você Não Gosta. Trio Sordina eram brasileiros e então em 1956 gravaram um LP com estes instrumentais. Vamos escutá-los, são verdadeiras relíquias da música instrumental brasileira. A emissão está a chegar ao seu final. Vamos, nos próximos minutos, ficar com duas melodias de Dana Dragomir, um dos maiores nomes da flauta de pan à escala mundial. Vamos ficar em primeiro lugar com a música, uma das músicas que, enfim, que dá nome, ou que se baseia no nome do instrumento, Balada für Panflute, Balada em Flauta de Pan, e depois Chiquitita, uma música que foi, ou que ficou, celebrizada pelo ABBA, da qual é original, aqui interpretada à flauta de Pan com Dana Dragomir. Desta forma, dou por terminada mais uma edição da Nota 7, esperando que a sua tarde continue a correr bem. Já sabe que, já de seguida, tem sertanejo pop universitário. Fique bem e desfrute de Dana Dragomir, e de Balada für Panflute, e de Chiquitita. Até para a semana.